just find a girl by the show. The ocean valley, bring them out of the sun. Calha bem, sim senhora, que aplausos, aplausos fortes, é para que ele também festeje o seu aniversário. E amanhã a Rádio Aconselho vai estar presente então no o Penha de Mundo para festejar os 10 anos, ei, 10 anos do Penha de Mundo. Alô, alô, quelqu'un va nous en parler mieux que moi, sûr et certain. Alô, alô. Sim, bom dia. Olá, muito bom dia, com quem estamos a falar? Está a falar com a Lúcia do Penha de Mundo. Muito bom dia, obrigada também de dar este momento, esta palavrinha aqui ao nosso auditório. Então, que é que se, do que se trata, o que é que se passa amanhã? Diz-me lá. Olha, vamos festejar então os 10 anos da loja aqui em Fleury, já faz 10 anos que abrimos aqui. E então queremos festejar com os nossos clientes e com a comunidade portuguesa que faz parte dos nossos clientes também. E queríamos oferecer então uma festinha com os cantores para marcar um bocadinho essa data. Fazem bem, claro, precisamos de festa. E vamos ter sorte com o tempo. Sim, diz que vai estar bom. Sim senhora, muito bem. Lúcia, como é que aconteceu assim esta ideia de um dia? Estás desde o início nesta aventura, acho que sim. Sim. Como nasceu este Penha de Mundo? Nasceu porque estávamos antigamente em São João de la Ruelle, como vocês sabem, em frente ao Pedra Alta, e a loja começou a ser pequena para nós, e então decidimos fazer um espaço maior, mais bonito, para dar mais, para ter mais produtos, dar mais diversidade aos nossos clientes. E que bem, parabéns. Assim começou e assim continua. E amanhã encontramos-nos então no Penha de Mundo para festejar os 10 anos. Muitas prendinhas, muitas coisas estão à nossa espera, é isso? Exatamente. Temos à espera de muita gente, que todos venham, e espero que vão gostar e obrigada por tudo. Obrigada a nós. Nós, Rádio Aconselho, também estaremos presentes. Um grande dia para nós. Começamos por volta das 10 da manhã até o final da tarde com vocês a acompanhar os artistas que vão estar presentes. Salvo erro, José Malhoa, Irrane Costa, já não me lembro, Fernando Martins. A Cláudia dos Minhotos Marotos, Fernando Martins. É isso tudo. Exatamente. E toda a equipa do Penha de Mundo estará lá também connosco, a passarmos um momento bem agradável. Não se esqueçam então de passar por lá. Exatamente. Obrigada, Lúcia. E então, até amanhã. Obrigada, até amanhã. Até amanhã, tchauzinho. Deus.